Conversas Aleatórias. O primeiro do domingo para nós de dezembro, para a emissão 95 de Conversas Aleatórias, corresponde ao dia 7. Sabia, Joaquim Pereira, que hoje é dia 7? Hoje? O dia é domingo. Sabia? Eu tenho uma vaga ideia. De que ontem foi 6 e amanhã é 8. É uma coisa hoje assim. Hoje é 5. É assim, não é? É. O 7 vem entre o 6 e o 8. Na segunda-feira são 8. Exatamente. Portanto, porque antes sei, o 8 é o 7. Eu sei que o dia 1 foi uma segunda-feira. Portanto, o 8. Por conseguinte. É como o Natal, o 25 é uma quinta, o 1 de janeiro é uma quinta. E será que vamos ter o 1º de dezembro? Não, não é o primeiro. O dia 8 de dezembro. Sim. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Ainda continua a olhar para esse dia como o dia da mãe? Eu já não tenho mãe. Está bem, mas no geral, se considera que o 8 de dezembro é o dia da mãe. Esses dias, para mim, são todos os dias. Não é preciso uma data especial para festejar. Exatamente. Está bem dizido, não é verdade? Bom, preparem-se que hoje vamos andar muito para trás. É verdade, não disse isto em off, digo-lhe agora, antes de começar. Esqueci-me de dizer. Hoje vamos puxar muito pela cabeça. Puxar muito para... Não puxo muito porque o pescoço está torto. É mais Joaquim do que eu, mas hoje é uma emissão, a emissão 95 Conversas Aleatórias, em que vamos viajar até ao passado. Falar sobre tempos que já lá vão. É assim a sua expressão, não é? São tempos que já lá vão. Tempos idos. E há os idos de março, que foi o tempo do César. Na Roma Antiga, é os idos de março. Você ainda é desse tempo? Sou. Nas palavras cruzadas. Pensei que se tinha cruzado com o Júlio César na tropa. Desde já, também se tivesse cruzado com ele, já não estava aqui. E ele é mais novo que eu. É mais novo, não é? Bem parecido. Então não é. Para uns 5 dias, não é? Não. Então o Júlio César não é mais novo que eu. Ah, o outro Júlio César, muito bem visto. O de teatro e... Desde já, o ator. Desde já corrigir uma coisa que Desculpa eu disse. Desculpa lá uma coisa. Ainda não. Já ouvi ao vivo no Casino da Póvoa. Ah, quanto é que pagou? É caro essas coisas. Não, tinha lá ido fazer os tais almoços de confraternização dos antigos alunos da Ordem do Carmo da escola. E coincidiu que ele estava lá com um espetáculo. Então foi comer e espetáculo. Espetáculo. E mulheres jeitosas à vontade, nem por isso. Bom, essa conversa é para outros dias. Para já corrigir uma coisa. Queria dizer alguma coisa? Diga, faça favor. Não convém. Eu na semana passada disse mal um nome. Nós na parte final ouvimos um excerto do Herman José recordar o engenheiro Sousa Fungoso. Da TV Rural, eu disse a Andrade, eu estava com a ideia do Manuel Andrade e a pensar no Manuel Marques, o homem do Portugal Ex e outros excertos. Eu estava a falar Andrade, estava a pensar no Manuel Marques e depois ao ouvir a emissão disse Andrade, Manuel Andrade. Irmã da Ana, não é? A irmã, o irmão. Esqueci-me de pôr aquilo e o O. O irmão da Ana Marques, o Manuel Marques, era esse nome que eu queria dizer e não Andrade. Hoje vamos começar com um registro que ao mesmo tempo é uma efeméride vivida nesta semana. Que sai mais ou menos assim. Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro de Portugal, faleceu há pouco mais de uma hora num desastre de aviação. Na avioneta em que viajava Sá Carneiro, seguiam também sua mulher, Senua de Cassis, Abelino Amado da Costa, ministro da Defesa e mulher, António Patrício Gouveia, chefe de gabinete do primeiro-ministro, e os dois pilotos. O ministro da Administração Interna, Eurico de Melo, já confirmou à RTP e aos jornalistas presentes que, efetivamente, aquele era o avião, aliás, a avioneta onde seguia o primeiro-ministro. A sua primeira reação. Desculpa, não quero. Mas partido. Tenho os militantes do PSD no partido, vou para o pé deles. E agora o que é que vai acontecer? Continuamos. Portugal continua. Continuamos. Portugueses, num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, Dr. Francisco Sá Carneiro. Esta é uma hora de consternação e de luto para todos os portugueses e para todos os democratas. Quero, antes de mais, exprimir o meu pesar e a minha solidariedade democrática a todos os militantes do PSD e do CDS. presto a minha homenagem a Francisco Sá Carneiro, de quem fui adversário político, que combati por vezes duramente, mas a quem sempre reconheci determinação, audácia, rasgo, coragem de correr o risco, o perfil de um verdadeiro líder. 180. Uma comissão de peritos que investigou o acidente de Camarate concluiu que o avião onde seguia Sá Carneiro sofreu um atentado. Os especialistas dizem que havia um engenho explosivo a bordo e que o avião se incendiou antes mesmo de cair. Entendemos suficientemente evidenciado que a bordo da aeronave rebentou um engenho explosivo instalado sob o pavimento da cabina de pilotagem, com potência suficiente para danificar cabos de comando e para causar danos na integridade física dos tripulantes. Que a temperatura média e pressão rapidamente criadas... Aqui já entra nas partes das comissões de inquérito, uma de muitas, do incidente, não vou dizer nem acidente nem atentado, ou caso, se quiserem, ficou conhecido como Camarate, devido ao local onde aconteceu. Perto de Lisboa, 4 de dezembro de 1980, completaram-se na quinta-feira, nesta quinta-feira, 34 anos, desde o falecimento daquele que era o primeiro-ministro de Portugal, Francisco Sá Carneiro, o homem de direita, e que até hoje foi o único primeiro-ministro a morrer enquanto exercia a sua função. É curioso isto surgir mais ou menos na mesma altura em que pela primeira vez temos um primeiro-ministro detido. Mas não é a mesma coisa. Passando à frente. Também estava com ele o ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa e ainda as respectivas companheiras como Senu Abcassis, gosto sempre de dizer este nome, a dinamarquesa, não era? Era. A dinamarquesa, acho eu. Portanto, o acidente, o incidente, o atentado que matou Francisco Sá Carneiro, Amaro da Costa e as restantes pessoas que estavam naquela avionete, não é assim que se diz? Era uma avionete, era uma coisa. Não era um avião, era uma amostra de avião. Ora, um avião pequenino. Eu fechei com a parte das comissões de inquérito, o registro que escutámos há poucos segundos. Fechei com isto porque já se realizaram. Eu não percebi bem se são 10, são 11, mas calma. Surge a notícia na quarta-feira que a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso Camarate decidiu, precisamente na quarta, retomar os trabalhos na segunda quinzena de janeiro e visionar as imagens inéditas recolhidas pela RTP num local do acidente à porta fechada. Se não me engano, acho que esta é a 10ª comissão. É de género. 4 concluíram que foi acidente, 4 concluíram que foi atentado e uma diz que não foi nenhuma coisa nem outra. No meio disto tudo, o que vamos começar a puxar pela memória aqui do Joaquim Pereira, que hoje, coitadinho, vai trabalhar muito da sua cachimónia. Cachimónia é bonito, para dizer cabeça. Eu gosto. Primeiro, a sua visão sobre o Francisco Sá Carneiro. Nós ouvimos aqui o Manuel Alegre, para quem não conheceu a voz, foi o Manuel. Antes foi o Freitas João Amaral que falou. O Manuel Alegre, depois, sendo um homem de esquerda, uma das grandes figuras do PS, senti que aquele elogio foi sincero, da capacidade de liderança, o discernimento que este homem tinha, a inteligência. Era assim? Era um homem que, por incrível que pareça, já vinha dos outros tempos. Mas já nos outros tempos, portanto, no tempo de Salazar, ele fazia parte da Assembleia, era um revolucionário. Não era daqueles, sim senhor, bem-vindo a Salazar. Não, senhor. Era um homem que lutava ali pelo liberalismo. E era um homem íntegro, ciente do que queria fazer. E se o deixassem, entre aspas, teríamos grandes coisas, não sei se estaríamos como estamos hoje. Foi uma machadada pós 25 de Abril, foi 1984? 80, portanto. 6 anos. 6 anos após o trágico dia do 25 de Abril. É isso que eu tenho a dizer, que era um homem que esperava tudo dele. Ligando ao 25 de Abril que já falaram, ele foi capaz de uma coisa que se calhar pouca gente, sobretudo os críticos analistas, previam. Apenas 4 anos depois das primeiras eleições, um homem de direita ganhou as eleições. Claro que direita, na altura, era associada apenas ao Estado, ao regime de Salazar e depois Marcelo Caetano, mas no meio da luta, e ficou muito famoso o debate 4 ou 5 anos antes entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, no meio da luta entre PS e PCP, surge um homem de direita junto ao CDS, diga, e doutor, o PSD, diga, doutor, o PPD, e um homem de direita ganhou as eleições. Na altura, e até pode misturar aí a sua opinião ainda hoje, falava-se sobretudo em atentado, que lhe tiraram a tosse porque interessou a muita gente, porque o homem já estava a mexer em demasia com... Ora bem... Como é que era a visão? Isto do... é mais um caso a juntar à história da política portuguesa. Em certas ocasiões desaparecem personagens que se esperava muito. E é uma coincidência. Primeiro foi o general Aviador, o Aviador, como é que ele se chamava, que se fizeram até aqui comícios na Praça de Carlos Alberto no Porto, Humberto Delgado. Ah, primeiro, duas décadas antes, mais duas décadas antes. Ora, o que é que acontece? Claro, foram os pides que mataram o homem que lhe fizeram uma emboscada. Eu ainda hoje, na minha, seria que foi Sá Carneiro. Eu não tenho provas nem de uma coisa nem de outra e não posso alongar muito sobre o assunto. Mas é uma coincidência muito grande na partida do avião e mais sei que houve ali umas engrenagens antes e depois, porque era para ir, depois não ia, houve assim uma coisa qualquer. E o homenzinho estava a tomar conta disto. Seria acidente? Seria. Não seria atentado? Não sei. O que eu sei é que o avião, segundo algumas críticas, explodiu ainda antes de aterrar. Não foi... Não caiu assim por falta de gasolina, nem abrir, nem nada, o diabo 4. E claro, lá foi ele e o Amar da Costa e a respectiva companheiros. Portanto, tantos inquéritos, tantos exames, tantas análises, tantos isto, e nunca se chegou a saber a verdade. A verdade morreu com eles e eles desapareceram. E nós ficámos mais pobres. Era um líder a sério, pelo que eu ouço e vejo do homem. Mas ele também não esteve muito tempo lá no poleiro, como costuma dizer. Se calhar, ao passar do tempo, iria acomodar-se. Mas agora é só suposições, como poderemos dizer. A palavra nova será trazida pelo Joaquim Pereira. Claro que não é uma palavra nova, mas cruzou-se com ela esta semana, foi uma coisa assim. Olha, por incrível que pareça, foi no que quer ser milionário. Ah, ensina alguma coisa, está a ver. Uma pessoa está sempre a aprender. Não quer dizer que eu, etimologicamente, lá ia. O mexer, misturar, e eu ia lá. Mas... A palavra nova é imiscível. Imiscível. E então o concorrente, ou a concorrente, já não me lembro bem, claro, tinha de definir, porque depois tinha 4 hipóteses. E por acaso ela devorou, andou ali, para trás e para diante, foi. Mas chegou à resposta certa ou não? Andou parece, ali para... Foi, por acaso, demorou um tempinho, mas chegou lá. Hesitou. E eu achei piada, que é uma palavra que... É pouco usual. Eu achei piada e resolvi trazê-la para hoje. É mais uma. Imiscível. Uma palavra com 3 is, não é verdade? Sim. Um deles com acento agudo. Aliás, porquê? Quem... Leva o acento agudo porque... Uma palavra grave. Quando termina lá no raio-x, esta ficou o mundo do professor de português. Como é que é? L-N-R-X. Que termina em L, sim. Lá, no que é o N, Raio, que é o... É o R. E X, Fênix. Tem um acento na, é. Na penúltima sílaba. São palavras graves que têm um acento na penúltima sílaba. Agora deixo de outra maneira, mas eu ainda falo antiga. E, por conseguinte, estas palavras, todas terminadas em bel, são irascível, comestível, são todas acentuadas no I. E outras em N, ou L, M, R, X. São as palavras. Ficou esta mnemónica, é assim que se diz, não é, Nuno? Sim, exatamente. Aliás, que quem... faz lembrar o que realmente se quer saber. É uma maneira de decorar as coisas, uma forma indireta para depois ir ao que interessa. Quem conhece miscelânea, quer dizer mistura, se tem o I, que é de negação antes, miscível. É uma coisa que mistura. Que se pode misturar. Se podem ligar umas coisas às outras. E miscível. Tem o IN, nega. Mas não tem o IN, tá. Porque começa por N. N. Portanto, cai o N. Portanto, fica imiscível. Não se mistura a um que não permite misturas. Voltamos a puxar pela memória. E a notícia que se mistura com recordação, desta vez não é a notícia, mas são três. E a primeira está ligada ao desporto. Ora, soube-se anteontem, na sexta-feira, que o Belenenses, e foi o próprio Belenenses que anunciou, que chegou a um acordo com a Junta Freguesia da Ajuda e vai voltar a utilizar o campo das Salésias, campo estádio das Salésias, que foi, imaginem só, o primeiro campo relevado de Portugal, pelo menos que há registro, e então o Belenenses vai voltar a poder utilizar esse campo das Salésias para atividades do seu clube. Tem alguma ideia deste campo das Salésias ou já não é da sua época? Nunca cheguei a lá ir, porque, como já tenho dito algumas vezes, eu emigrei para Lisboa em 57. E fechou exatamente no ano Ora, anterior. Ora, no ano anterior, quando emigrei, foi a primeira vez que eu fui para ficar. Portanto, nunca lá tinha ido. O campo das Sanlésias fechou no ano anterior, 56. Sei onde é, sou mais tarde, depois de conhecer aquela zona, onde é que ela era, que é ali perto dos Jerónimos. E agora uma coisa engraçada. Por que é que se chamava Salésia? Ora, está uma coisa de imprevisto, não sei. Ora, eu tenho duas hipóteses. Uma era, havia ali as salesianas que pertencem à Ordem de São Francisco de Sales. Mas também ouvi um dia destes, nas memórias do Hermano de Saraiva, que aquela zona ali era uma zona horrível, que tinha muito sol, e daí também se pode dizer Salésias, porque os terrenos eram muito saleiros. Agora não sei qual seria realmente, seria das Irmãzinhas ou seria de Solzinho. Ainda há outra associação, não é longe do Palácio do Belém. Sim. Onde estão governantes famosos do nosso país. Agora sim. Só está um, é um de cada vez, não é verdade? Portanto, Salésia, Falésia. Está sempre a levar-nos lá para o fundo, não é verdade? Que correm, aquilo já não é uma... não é Salésia, Falésia para ainda ter agora. Bem, vamos a outra notícia que vai nos levar a recordação mais aqui para o Joaquim Pereira. Mais uma vez, eu hoje estou a puxar muito por si. Coitadinho de si. Então, surgiu a notícia também no mesmo dia, sexta-feira, que um casal dos Estados Unidos da América ou do Canadá, acho que é dos Estados Unidos, deve ser, decidiram, então o homem e a mulher, o John e a Lisa Anderson, os seus filhos não vão ter presentes neste ano, no Natal deste ano. E então já está a ser notícia, porque começou hoje em dia com a internet, é fácil de espalhar as coisas, sejam ou não essas coisas importantes. E então eles decidiram não dar aos filhos, isto são idades de 11, 8 e 5 anos, foi 3 em 3. 11, 8 e 5 anos, dizem o John e a Lisa que os seus filhos não tiveram comportamento digno ao longo do ano para receber presentes agora neste final de mês de dezembro. Até já estiveram num programa, o Good Morning America, Bom Dia América. E essa gente do estado do Utah disseram que lamentaram o facto dos filhos não estarem felizes com o que já têm e por isso passam dias inteiros a discutir e à bolha por causa de brinquedos. Andam a fazer bastantes aneiras e não estão muito agradecidos com as coisas que já têm. Minha opinião sobre isto, eu acho bem, porque eu acho que o Natal não é obrigatório para dar presentes. Segunda coisa que, não obstante, não impedindo o Joaquim de dar a sua opinião, eu questiono se na sua infância e adolescência, ou seja, há 2 ou 3 anos, se o Natal era obrigatoriamente sinónimo de presente e se vocês, crianças bem mais jovens, se ficavam amuados, tristes, ou seja, se não recebessem presentes, já não era Natal, já naquela altura? Oh, filho, do que se recorda, não é? Nos meus tempos, os natais era comer um bacalhauzinho que eu, felizmente, ainda tinha a oportunidade de comer. Agora, brinquedos, o que era isso? Nós, se queríamos brinquedos, éramos nós que, na nossa cabeça, inventávamos e fazíamos os brinquedos. E então aquilo era tratado com amor e carinho, porque tinha saído das nossas mãos. Quando começou o comercialismo, o que é que acontece? Dá-se um brinquedo ao miúdo, o miúdo pega ali 2 vezes nele e dá cabo dele. Dá-se outro, porque não sentem prazer nenhum em receber o brinquedo. Eu não me quero aproximar dos tempos modernos, porque as coisas, quando começaram a ser desmaseadas, as crianças já não ligavam. Agora, nos tempos modernos, o que é que eles querem? Eles não querem bonecas, nem miudinhos, pequeninos. Oh, mãe, dás-me aquela... Já não falo em computador, um telemóvel, ou de jogos, ou isto. E é isso que eles querem, eles já não estão... É, pois é, algo que passa rápido, uma doença que passa rápido, porque às vezes é no próprio dia que se chateiam. Se for coisa que usam mais tempo, passado um mês ou meio ano, já querem outra coisa. Eu tenho uma experiência, passageiro. Eu tenho uma experiência própria, que eu muitas vezes comprava brinquedos para os filhos, especialmente eram carrinhos e tal, pistas para os carros correrem ali nas pistas. Se eu disser que brincava mais eu com o brinquedo do que ele, filho. Por isso eu acho bem. Eu até, quando vi o título, acabou-se o Natal, e eu pensei que era para outro assunto. Porque o Natal, que Natal? O que é? O Natal de quê? Quem é que faz anos? Eu, por acaso, tenho um rapazito azarento, filho de um colega, ex-colega da minha mulher, é um casal amigo com quem nós ainda continuamos a ter, dos nossos tempos de Lisboa. E o que é que acontece? O miúdo faz... Agora já é um miúdo, já é pai. Portanto, estás a ver o tempo que já é. Em que dia é que ele faz anos? Na véspera de Natal, as prendas que ele recebe pelo... Já são as de Natal. Do Natal dele. Aí está correto. Ah, aí está certo. Aí está correto porque ele recebe as prendas do Natal dele. Exato. Agora, as próprias do Natal, época festiva... Mas eu acho isto bem, a ganhar habitua-se. Se não for, vamos andar a bolha uns com os outros, não sei o quê. E estes pais decidiram, vocês andam a armar-se em campeões, não vão ter presentes aqui, como os outros. Aqui, os vossos amigos vão ter, mas vocês não. Aqui é de razão. Agora eu ia para outro assunto primeiro, que eu comecei e depois virei. O Natal de quem? De Jesus Cristo? Sabe-se lá em que dia que ele nasceu? Primeiro viu lá num calendário qualquer, que não sei... Ainda não tínhamos chegado ao calendário gregoriano. E como é que eles sabem a data? A Igreja, como sempre, aproveita um facto... Aproveita os feriados, as datas festivas. Não, eles é que as criam. Por exemplo, temos o Natal e o São João. Isso já se festejava. Nos tempos do pré-histórico ainda não se pensava sequer que havia um Jesus, um Salvador, um Messias. E então o que eram esses festejos? no São João era festejar as colheitas. Eu agora só aos solstícios e o... Não. Solstício de verão e solstício de inverno. Ora, o solstício de verão, como já havia aquela festa popular de romarias e tal, porque aquele tempo eram todos lavradores, não havia cá eletricistas nem nada. E faziam as suas festas. A igreja foi lá. São João. É o dia de São João. Então os comerciantes tocam a fazer a festa de São João para venderem coisas e que mais. O Natal é a mesma coisa. Solstício de inverno. Era quando se começavam a preparar as semeaduras e essas coisas todas. Também os pagãos lá faziam também umas festas. A igreja não tinha mais nada. Era naquele dia que é o solstício. Tanto é que no Natal é a noite mais comprida. E no São João é a noite mais curta. É o dia mais comprido e o dia mais comprido e a noite mais curta. Ora, bem, isso obedece às leis astrais, dos solstícios e quijões. Portanto, a igreja vai e aproveita para festejar essas datas. Agora são mais, chega mais. Tiraram-nos o 1 de dezembro. Mas que raio de país é este, que é uma data gloriosa, que foi quando nós expulsamos os espanhóis de cá de dentro e vamos deixar de festejar isso? Porquê? Agora você está a entrar em contradição. Então já disse tantas vezes que nós, se pertencêssemos aos espanhóis, seríamos melhores, não sei o quê. E agora é uma data gloriosa expulsar os espanhóis. Mas eu falo no geral. Eu não estou a falar por mim próprio. Não tenho assim coisa. Porque eu sei muito bem que isto era uma província espanhola. Desde os princípios dos tempos. Porque é que havia de festejar? Mas, uma vez que houve essa data, e quer queiramos, quer não, o Paulo Porto tornamos, já disse que se vai repor. Tornámos-nos independentes. Agora, isto vai ser reposto. Bom, numa emissão com muitas recordações, vamos fechar, imaginem só, com efemérides. Já tivemos aqui também o Tsá Carneiro, agora vai ser centrado nisto. Aí, ao bocado, falámos dele indiretamente. Em 1924, efemérides do dia da publicação deste programa, dia 7 de dezembro, hoje sentamos no próprio dia da emissão. Em 1924, 1924, é um ano mais velho do que eu, nasceu Mário Soares. O quê? Que tem... O quê? Foi então, o homem faz 90 anos. Foi o ano que ele nasceu. Foi. Faz 90. E ainda cá anda. O homem faz 90 anos neste domingo, Mário Soares, tem sido notícia agora por causa de Sócrates. Ele sempre cava a boca a notícia. Um ano depois... Ah, esta foi boa. As notas de 500 escudos, e isto, anotem porque é algo de registro, as notas de 500 escudos começaram a ser retiradas de circulação, porquê? Por causa de um senhor, não sei se alguma vez ouviram falar, o senhor Virgílio Alves dos Reis. Que, se gostam de ver televisão, a RTP... Já não dá, já acabou. Mas daqui a uns tempos vai dar outra vez. Tem dado várias vezes ao longo dos tempos. O Arthur Virgílio Alves dos Reis, que a partir de 1925 começou... Ele já andava a fazer trafolhices antes. Mas em 1925, quando ataca o Banco de Portugal, indiretamente, e ataca a economia portuguesa, foi por causa de coisas como estas que depois surgiu o Estado Novo. Portanto, no dia 7 de dezembro de 1925, há mesmo a medida parte do Banco de Portugal de retirar as notas de 500 escudos, porque havia muitas, e quando falam em muitas, não é meia dúzia, eram centenas. Mas delas, milhões. Que, milhões também não. Mas que não sei. O Arthur Virgílio Alves dos Reis tinha andado a dizer que trabalhava para o Banco de Portugal. Não, mas ele apresentou papéis e tudo. Porque... Ah, claro, ele tinha papéis de tudo. Tinha licenciaturas em Oxford, que era um engenheiro de comboio. Ele sabia tudo. Foi para Angola com documentos falsos. As notas, o papel em que eram impressas... Era verdadeiro. Era verdadeiro. O pretexto e o todo o contexto que ele arranjava que era inventado. Claro. E a partir daí ele tinha o dinheiro ao bolso que lhe apetecesse. Porque ele metia as notas que quisesse na impressora. Impressora, na altura. Ora, 7 de dezembro de 1941, Estados Unidos assinalam ainda hoje o ataque a Pearl Harbor. Fala em português. Os japon... Fala em português. As Pérolas Harbor é o quê? O Porto das Pérolas. Na ilha de, no, numa ilha do Havaí. Isto, claro, marcou a entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial porque responderam ao ataque japonês ao seu território. Neste caso, ao Havaí. Isto a 7 de dezembro de 1941. 4 anos antes. Tinha eu 4 aninhos. É verdade. E no mesmo ano em que nasceu Joaquim Pereira, começou, indiretamente, a surgir esta voz que ainda hoje anda por aqui nos nossos ouvidos e na nossa memória. Um dia eu quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias... As portas que Abril abriu de Caxias e todo o lado que tu sabias. Já estou inventando. Era mais novo do que eu. Mais novo, uns 3 meses. 6 meses. 3. 6 dias e 3 meses. Não, 3 meses e 6 dias, faça a favor. Um senhor que já morreu em 1984 era o poeta e declamador José Carlos Pereira, Árido Santos. Olha, também era Pereira. Que se fosse vivo, completava neste domingo, quantas águas? 77 anos. E pronto, fechamos com estas recordações, porque nunca sinto a alma tão entusiasmada como quando Árido Santos lê à sua amada. Fechamos a nossa emissão para voltar para a semana, ou não? Como é que é, Jogo Pereira? Vamos embora? Vamos embora ou não vamos embora? Vamos embora. Vai, canta, canta aí, à beira do... O Árido Santos com os seus poemas e você com as suas canções, não há melhor. Não há melhor. O ano 37 foi um ano de vantagem. Artista? Não sei se é... Como eu para vocês, não sei se é vantagem, se é vintage. Parece que é vintage. Uma exceção ao inserão. Mas parece que é vintage. É só artistas. Com o artista Árido Santos, fechamos, ainda está aqui a falar ao fundo, e vamos embora para voltar no dia 14. Não é verdade, Joaquim Pereira? Se eu for vivo. Ora, aí está. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrabuchavam, cantores que não se vendiam, mas enquanto estes lutavam...